arelosos. Não está de maneira nenhuma claro que Deus seja uma terminação natural para a regressão de Tomás de Aquino. Isso para dizer o menos, como veremos adiante. Avancemos na lista de Tomás de Aquino. 4. Argumento de grau. Percebemos que as coisas do mundo diferem entre si. Há graus de, digamos, bondade ou perfeição. Mas só julgamos esses graus em comparação a um máximo. Os seres humanos podem ser tanto bons quanto ruins, portanto o máximo da bondade não pode estar em nós. Tem de haver, portanto, algum outro máximo para estabelecer o padrão da perfeição, e a esse máximo chamamos Deus. Isso é um argumento? Também seria possível dizer, as pessoas variam quanto ao fedor, mas só podemos fazer a comparação pela referência a um máximo perfeito de fedor concebível. Tem de haver, portanto, um fedorento inigualável, e a ele chamamos Deus. Ou substitua qualquer dimensão de comparação que quiser, derivando uma conclusão igualmente idiota. 5. Argumento teleológico, ou argumento do design. As coisas do mundo, especialmente as coisas vivas, parecem ter sido projetadas. Nada que conhecemos parece ter sido projetado, ao menos que tenha sido projetado. Tem de haver, portanto, um projetista, e a ele chamamos Deus. Tomás de Aquino usou a analogia de uma flecha avançando para o alvo, mas um míssil antiaéreo moderno guiado a calor teria se adequado melhor a seus propósitos. É impossível não lembrar do silogismo imortal que foi infiltrado numa prova euclidiana por um colega, quando estudávamos geometria juntos: o triângulo ABC parece isósceles. Portanto, o argumento do design é o único que ainda é regularmente usado hoje em dia, e ainda soa para muita gente como argumento determinante do nocaute. O jovem Darwin ficou impressionado com ele quando, estudante de graduação em Cambridge, o leu na Teologia Natural de William Paley. Infelizmente para Paley, o Darwin imaduro virou a mesa. Provavelmente jamais houve uma derrubada tão devastadora de uma crença popular através de um raciocínio inteligente quanto a destruição do argumento do design perpetrada por Charles Darwin. Foi totalmente inesperado. Graças a Darwin, já não é verdade dizer que as coisas só podem parecer projetadas se tiverem sido projetadas. A evolução pela seleção natural produz um excelente simulacro de design, acumulando níveis incríveis de complexidade e elegância. E entre essas eminências do pseudo-designe estão os sistemas nervosos que entre seus feitos mais modestos manifestam comportamentos de busca a um alvo que, mesmo num inseto minúsculo, se parecem ainda mais com um míssil sofisticado guiado a calor do que com uma simples flecha indo para o alvo. Retornarei ao argumento do design no capítulo 4. O argumento ontológico e outros argumentos a priori. Os argumentos para a existência de Deus encaixam-se em duas categorias principais, os a priori e os a posteriori. Os 5 de Tomás de Aquino são argumentos a posteriori, baseando-se em inspeções do mundo. O mais famoso dos argumentos a priori, aqueles que se baseiam na pura racionalização teórica, é o argumento ontológico, proposto por Santo Anselmo de Canterbury em 1078 e reeditado de formas diferentes por vários filósofos desde então. Um aspecto bizarro do argumento de Anselmo é que ele não se dirigia originalmente aos seres humanos, e sim ao próprio Deus, na forma de uma oração. E você que achava que uma entidade capaz de ouvir uma oração não precisaria ser convencida da sua própria existência. É possível conceber, disse Anselmo, um ser sobre o qual nada de melhor possa ser concebido. Até mesmo um ateu consegue conceber um ser tão superlativo, embora negue sua existência no mundo real. Mas, prossegue o argumento, um ser que não existe no mundo real é, exatamente por esse fato, menos que perfeito. Portanto, temos uma contradição e, presto, Deus existe. Deixe-me traduzir esse argumento infantil para a linguagem apropriada, a linguagem do parquinho. Aposto com você que consigo provar que Deus existe. Aposto que não consegue. Tudo bem, então. Imagine a coisa mais perfeita, perfeita, perfeita possível. Tá bom, e agora? Agora, essa coisa perfeita, perfeita, perfeita é de verdade. Ela existe? Não, está só na minha cabeça. Mas se ela fosse de verdade, ela seria ainda mais perfeita, porque uma coisa perfeita, perfeita de verdade teria que ser melhor que uma coisa imaginária boba. Então provei que Deus existe. Nananana, a contrema. Os ateus são uns insensatos. Fiz meu sabichão infantil escolher a palavra insensatos de propósito. O próprio Anselmo citou o primeiro verso do Salmo 14, diz o insensato em seu coração, Deus não existe, e teve a ousadia de usar a palavra insensato no latim incipiens para seu ateu hipotético, assim, até mesmo o insensato está convencido de que existe algo no entendimento, pelo menos, maior que o qual nada pode ser concebido. Pois, quando ouve isso, ele entende. E qualquer coisa que seja entendida existe no entendimento. E seguramente aquilo maior que o qual nada pode ser concebido não pode existir apenas no entendimento. Pois suponha que ele existe apenas no entendimento, então se pode conceber que ele exista na realidade, que é maior. A simples ideia de que conclusões grandiloquentes possam ser derivadas de tamanhos truques de logomaquia já me é uma ofensa estética, portanto tenho de tomar cuidado para não sair brandindo palavras como insensato. Bertrand Russell, nada insensato, disse, é mais fácil sentir a convicção de que o argumento ontológico deve ser falacioso que localizar onde exatamente está a falácia. O próprio Russell, quando jovem, foi brevemente convencido por ele, lembra um momento preciso, um dia em 1894, quando eu caminhava pela Trinity Lane e vi num clarão ou achei ter visto que o argumento ontológico é válido. Tinha saído para comprar uma lata de fumo, no caminho da volta, de repente a joguei para o alto e exclamei, ao pegá-la, uau, o argumento ontológico é real. Porque, fico pensando, ele não disse alguma coisa como, uau, o argumento ontológico parece ser plausível. Mas não é bom demais para ser verdade que uma verdade grandiosa sobre o cosmos venha de um mero jogo de palavras? Melhor eu pôr mãos à obra para solucionar o que talvez seja um paradoxo como dizendo. Os gregos tiveram grandes dificuldades para engolir a prova dizendo de que Aquiles jamais alcançaria a tartaruga. Mas eles tiveram o bom senso de não concluir que portanto Aquiles realmente não conseguiria alcançar a tartaruga. Em vez disso, chamaram aquilo de paradoxo e esperaram que gerações posteriores de matemáticos o explicassem. O próprio Russell, é claro, era tão qualificado como qualquer outra pessoa para saber por que não se devem jogar latas de fumo para cima comemorando o fato de Aquiles ser incapaz de alcançar a tartaruga. Porque ele não usou a mesma cautela com Santo Anselmo. Suspeito que ele fosse um ateu exageradamente justo, disposto demais a ser desiludido se a lógica parecesse assim exigir. Ou talvez a resposta esteja em uma coisa que o próprio Russell escreveu em 1946, muito tempo depois de ter descoberto o argumento ontológico, o paradoxo de Zeno é conhecido demais para que seus detalhes sejam propagandeados por uma nota de rodapé. Aquiles corre 10 vezes mais rápido que a tartaruga, portanto dá ao animal, digamos, uma vantagem de 100 metros. Aquiles corre 100 metros, e a tartaruga está agora 10 metros à frente. Aquiles corre os 10 metros e a tartaruga está agora 1 metro à frente. Aquiles corre 1 metro, e a tartaruga ainda está 10 centímetros à frente, e assim por diante ad infinitum, de modo que Aquiles jamais alcança a tartaruga. Talvez estejamos observando algo semelhante hoje em dia nas trombeteadas tergiversações do filósofo Antony Fleu, que anunciou, já idoso, ter sido convertido à crença em algum tipo de divindade, desencadeando um frenesi de repetições em toda a internet. Por outro lado, Russell era um grande filósofo. Russell ganhou o prêmio Nobel. Talvez a suposta conversão de Fleu seja recompensada com o prêmio Templeton. Um primeiro passo nessa direção é sua decisão ignominiosa de aceitar, em 2006, o prêmio Philip E. Johnson para a liberdade e a verdade. O primeiro ganhador do prêmio Philip E. Johnson foi Philip E. Johnson, advogado a quem se atribui a fundação da estratégia de disseminação do design inteligente. Fleu será o segundo ganhador. A universidade que entrega o prêmio é a Biola, o Instituto da Bíblia de Los Angeles. Não dá para não se perguntar se Fleu não percebe que está sendo usado. Veja Victor Stenger, Fleu's Flawed Science, Frinkiri 25, 2005, páginas 17, 8, www.secularhumanisme.org/index.php, Section Library 8, Q. Ed Stenger 25, 2. A pergunta verdadeira é, existe alguma coisa sobre a qual possamos pensar que, pelo simples fato de podermos pensar nela, tem sua existência demonstrada fora de nosso pensamento? Todo filósofo gostaria de dizer que sim, porque o trabalho do filósofo é descobrir coisas sobre o mundo pelo pensamento, mais que pela observação. Se a resposta certa é sim, há uma ponte entre o pensamento puro e as coisas. Se não, não. Minha sensação, pelo contrário, teria sido uma desconfiança automática e profunda para com qualquer linha de raciocínio que chegasse a uma conclusão tão significativa sem utilizar um único dado proveniente do mundo real. Talvez isso só indique que sou mais cientista que filósofo. Os filósofos, no decorrer dos séculos, levaram o mesmo argumento teológico a sério, tanto contra ele como a favor. O filósofo ateu J. L. McKee oferece uma discussão especialmente clara em Temiradi of Theisme. Minha intenção é de elogio quando digo que quase dá para definir um filósofo como alguém que não aceita o senso comum como resposta. As refutações mais definitivas do argumento ontológico costumam ser atribuídas aos filósofos David Hume 1711-76 e Immanuel Kant 1724-1804. Kant identificou a carta escondida na manga de Anselmo na frágil pressuposição de que a existência é mais perfeita que a inexistência. O filósofo americano Norman Malcolm explicou assim, a doutrina de que a existência é a perfeição é incrivelmente excêntrica. Faz sentido e é verdade dizer que minha futura casa será melhor se tiver calefação do que se não tiver, mas o que poderia significar dizer que ela será uma casa melhor se existir, mais que se não existir? 46 Outro filósofo, o australiano Douglas Gasking, demonstrou sua tese com a prova irônica de que Deus não existe. Galnilo, contemporâneo de Anselmo, havia sugerido um reductio mais ou menos parecido com a criação. Do mundo é a realização mais maravilhosa que se pode imaginar. 2 O mérito de uma realização é o produto de a sua qualidade intrínseca e b da capacidade de seu criador. 3 Quanto maior a incapacidade ou desvantagem do criador, mais impressionante é a realização. 4 A desvantagem mais formidável para um criador seria a inexistência. 5 Portanto, se supusermos que o universo é o produto de um criador existente. podemos conceber um ser maior, quer dizer, aquele que criou todas as coisas sendo inexistente, seis um Deus existente, portanto, não seria um ser maior que o qual não se pode conceber outro ser, porque um Criador ainda mais formidável e incrível seria um Deus que não existisse. Portanto, sete Deus não existe. É desnecessário dizer que Gasking não provou de verdade que Deus não existe. Com a mesma moeda, Anselmo também não provou que ele existe. A única diferença é que Gasking estava sendo engraçado de propósito. Ele tinha consciência de que a existência ou a inexistência de Deus é uma pergunta grande demais para ser decidida pela prestidigitação dialética. E não acho que o sufrágio da existência como indicador de perfeição seja o maior problema do argumento. Esqueci os detalhes, mas uma vez causei revolta numa reunião de teólogos e filósofos por ter adaptado o argumento ontológico de forma que ele provasse que os porcos sabem voar. Eles se sentiram impelidos a recorrer à lógica modal para provar que eu estava errado. O argumento ontológico, como todos os argumentos a priori para a existência de Deus, faz-me lembrar o velho que, em contraponto, de Aldous Huxley, descobriu uma prova matemática da existência de Deus, sabe a fórmula m sobre nada é igual ao infinito, sendo m qualquer número positivo. Bem, por que não reduzir a equação a uma forma mais simples, multiplicando os dois lados por nada? Nesse caso teremos m é igual a infinito vezes nada. Quer dizer, um número positivo é o produto de zero e infinito. Isso não demonstra a criação do universo por um poder infinito, a partir do nada. Não demonstra. Infelizmente, a famosa história de Diderot, o grande enciclopedista do iluminismo, Euler, o matemático suíço, é duvidosa. De acordo com a lenda, Catarina, a Grande, promoveu um debate entre os dois, no qual o pio Euler lançou ao ateu Diderot o desafio, Monsieur, a b n em x, portanto Deus existe. Rebata. O ponto essencial da lenda é que Diderot não era matemático e, portanto, teve de se retirar, intimidado. Contudo, como B.H. Browning salientou no American Mathematical Monthly, em 1942, Diderot era realmente um bom matemático, e teria sido improvável que isso sucumbisse ao que pode ser chamado de argumento para cegar usando a ciência, nesse caso, a matemática. David Mills, em A Taste Universe, transcreve uma entrevista de rádio que concedeu a um representante religioso, que invocou a lei da conservação da massa-energia numa tentativa inútil e estranha de cegar usando a ciência, como somos todos compostos de matéria e energia, aquele princípio científico não empresta credibilidade à crença na vida eterna. Mills respondeu com mais paciência e mais educação do que eu teria respondido, porque o que o entrevistador estava dizendo, traduzido, não passava de, quando morremos, nenhum dos átomos de nosso corpo e nenhuma energia se perde. Portanto, somos imortais. Nem eu, em minha longa experiência, tinha encontrado um pensamento positivo tão bobo. Já cruzei, no entanto, com muitas das maravilhosas provas reunidas em www.godlessjet.com weblink, uma lista engraçadíssima de mais de 300 provas da existência de Deus. Leia uma hilária meia dúzia, começando com a prova N2. 36 argumento da devastação incompleta, um avião caiu matando 143 passageiros e tripulantes. Mas uma criança sobreviveu só com queimaduras de terceiro grau. Portanto, Deus existe. 37 argumento dos mundos possíveis, se as coisas tivessem sido diferentes, as coisas seriam diferentes. Isso seria ruim. Portanto, Deus existe. 38 Argumento do puro desejo. Creio mesmo em Deus. Creio mesmo em Deus. Creio, creio, creio, creio. Creio mesmo em Deus. Portanto, Deus existe. 39 Argumento da descrença. A maioria da população do mundo é de pessoas que não acreditam em Deus. Isso era exatamente o que Satã queria. Portanto, Deus existe. 40 Argumento da experiência após a morte. A pessoa 10 morreu ateia. Hoje ela percebe seu erro. Portanto, Deus existe. 41 Argumento da chantagem emocional. Deus o ama. Como você pode ser tão insensível e não acreditar nele? Portanto, Deus existe. O argumento da beleza. Outra personagem do romance de Aldous Huxley mencionado há pouco provou a existência de Deus tocando o quarteto de cordas número 15 em Lá menor de Beethoven e Ligerdan Jazang num gramofone. O argumento pode parecer pouco convincente, mas ele realmente representa uma vertente bem popular. Já desisti de contar o número de vezes que recebo o questionamento mais ou menos truculento: como então você explica Shakespeare? Troque Agosto por Schubert, Michelangelo, etc. O argumento é tão familiar que não preciso documentá-lo mais. Mas a lógica por trás dele nunca é esclarecida, e quanto mais se pensa sobre ele, mais vazio se percebe que ele é. É óbvio que os últimos quartetos de Beethoven são sublimes. Assim como os sonetos de Shakespeare. São sublimes se Deus existe, são sublimes se não existe. Eles não provam a existência de Deus, eles provam a existência de Beethoven e Shakespeare. Atribui-se a um grande maestro a seguinte declaração: se você tem Mozart para ouvir, para que precisa de Deus? Uma vez fui o convidado da semana num programa de rádio britânico chamado Desert Island Discs. Você tem de escolher os 8 discos que levaria se fosse para uma ilha deserta. Entre meus escolhidos estava Machedish, Meyers, Rein, da Paixão segundo São Mateus, de Bar. O entrevistador não conseguia entender como eu podia escolher música religiosa sem ser religioso. Também dá para perguntar, como você pode gostar de O Morro dos Ventos Vivantes sabendo perfeitamente que Cat e Radcliffe jamais existiram de verdade. Mas há mais um ponto que eu deveria ter reforçado, e que precisa ser reforçado sempre que a religião recebe o crédito, digamos, pela Capela Sistina ou pela Anunciação de Rafael. Até mesmo grandes artistas têm de ganhar a vida, e eles aceitam encomendas onde há encomendas. Não tenho nenhum motivo para duvidar que Rafael e Michelangelo tenham sido cristãos. Era basicamente a única opção no tempo deles, mas esse fato é quase incidental. Sua enorme riqueza havia transformado a igreja no patrono dominante das artes. Se a história tivesse sido diferente, e Michelangelo tivesse sido contratado para pintar o teto de um museu de ciência gigante, ele não poderia ter produzido uma coisa no mínimo tão inspiradora quanto a Capela Sistina. Como é triste o fato de que jamais ouviremos a Sinfonia Mesozoica, de Beethoven, ou a Ópera Universo em Expansão, de Mozart. E que pena sermos privados do Oratório da Evolução, de Haydn, mas isso não nos impede de apreciar sua criação. Para abordar o argumento pelo outro lado, e se, como me sugere minha mulher, Shakespeare tivesse sido obrigado a trabalhar em encomendas da igreja? Certamente teríamos perdido Hamlet, Rei Lear e Macbeth. E o que teríamos ganhado em troca? Os tecidos de que são feitos os sonhos? Vá sonhando. Se existe um argumento lógico que ligue a existência de grandes obras de arte à existência de Deus, ele não é esclarecido por seus proponentes. Simplesmente se assume que ele é evidente por si só, coisa que certamente não é. talvez ele deva ser encarado como mais uma versão para o argumento do design. O cérebro musical de Schubert é uma maravilha da improbabilidade, mais ainda que o olho dos vertebrados. Ou, para falar de modo mais desdenhoso, talvez seja uma espécie de inveja da genialidade. Como outro ser humano se atreve a fazer música, poesia e arte tão bela e eu não? Deve ter sido Deus quem fez. O argumento da experiência pessoal. Um dos meus colegas de faculdade mais maduros e mais inteligentes, que era profundamente religioso, foi acampar nas ilhas escocesas. No meio da noite ele e a namorada foram despertados em sua barraca pela voz do diabo Satã em pessoa. Não havia dúvida possível, a voz era diabólica em todos os sentidos. Meu amigo jamais esqueceria aquela experiência terrível, e ela foi um dos fatores que mais tarde o levaram a ser ordenado. Jovem, fiquei impressionado com sua história, e a contei numa reunião de zoólogos que descansavam no Rose and Crown Inn, em Oxford. Dois deles, por acaso, eram ornitólogos experientes, e caíram na gargalhada. Pardela sombria, gritaram em coro, rindo. Um deles acrescentou que os gritos e cacarejos da espécie garantiram a ela, em várias partes do mundo e em várias línguas, o apelido local de pássaro do diabo. Muita gente acredita em Deus porque acredita ter tido uma visão dele ou de um anjo ou de uma virgem de azul com seus próprios olhos. Ou que ele fala com eles dentro de sua cabeça. Esse argumento da experiência pessoal é o mais convincente para aqueles que afirmam ter passado por uma. Mas é o menos convincente para todo o resto, e para qualquer pessoa que conheça psicologia. Você diz que sentiu Deus diretamente? Bem, tem gente que sentiu um elefante cor-de-rosa, mas isso provavelmente não vai impressioná-lo. Peter Sutcliffe, o estripador de Yorkshire, ouvia distintamente a voz de Jesus dizendo-lhe para matar mulheres, e foi condenado à prisão perpétua. George W. Bush afirma que Deus disse a ele que invadisse o Iraque e é uma pena que Deus não tenha lhe concedido a revelação de que não havia armas de destruição em massa. Pacientes de sanatórios acham que são Napoleão ou Charlie Chaplin, ou que o mundo inteiro conspira contra eles, ou que podem transmitir seus pensamentos para a cabeça de outras pessoas. Divertimo-nos com elas, mas não levamos a sério suas crenças internamente reveladas, principalmente porque pouca gente tem as mesmas crenças. As experiências religiosas só são diferentes no fato de que as pessoas que alegam tê-las tido são muito numerosas. Sam Harris não estava sendo cínico em excesso quando escreveu, entende o fight fim da fé, temos nomes para as pessoas que têm muitas crenças para as quais não há justificativa racional. Quando suas crenças são extremamente comuns, nós as chamamos de religiosas. Nos outros casos, elas provavelmente serão chamadas de loucas, psicóticas ou delirantes. Claramente, a sanidade está nos números. E, mesmo assim, é apenas um acidente da história o fato de ser considerado normal em nossa sociedade acreditar que o Criador do Universo é capaz de ouvir nossos pensamentos, enquanto é uma demonstração de doença mental acreditar que Ele está se comunicando com você fazendo a chuva bater em código Morse na janela de seu quarto. Assim, se as pessoas religiosas não são generalizadamente loucas, suas principais crenças absolutamente o são. Retornarei ao assunto das alucinações no capítulo 10. O cérebro humano executa um avançadíssimo software de simulação. Nossos olhos não apresentam ao cérebro uma fotografia fiel do que há por aí, ou um filme preciso do que está acontecendo ao longo do tempo. Nosso cérebro constrói um modelo que é constantemente atualizado, atualizado por pulsos codificados que circulam pelo nervo óptico, mas de toda forma construído. As ilusões de óptica são um forte lembrete desse fato. 47. Uma importante classe de ilusões, das quais o cubo de Necker é um exemplo, ocorre porque os dados sensoriais recebidos pelo cérebro são compatíveis com dois modelos alternativos de realidade. A figura para a qual olhamos para